nessa vida muito espinho eu encontrei, mas veio um calor mais forte do que esse que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Dentro da porteira fechada, o menino eu não avistei. Abri o meu cavalo no ranchinho beira chão, e uma mulher chorando, eu quis saber qual a razão. Foi a veio tarde, deixa a cruz do estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Choro fino, levando um galo selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. Com seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem. Daquele encosto trigueiro, desejando bem a paz. Na cozinha do estradão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Em que o meu dado estoure, que eu preciso ir atrás desse pedaço de chão errante, eu não posso vou te buscar. Meu primeiro.